Bom, gente, vamos sair do blues, atravessar a rua e ir para o lado ensolarado da calçada. Maestro, on the sunny side of the street. Side of the street.